主把离开，你拉着阿弥奥马，我把主把离开，大哭的耶稣。Sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu Pai. É pela sua feridas, eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas esse sangue tem poder, deixa o medo de lado, deixa o medo de lado. Chuva de sangue, eu sinto aqui cair. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue, eu sinto a vida aí. E cura o meu.